estaba. Vino 190 na boca 3520. 0843. Obrigado, bom dia. Obrigado. Olha, bom dia, gol 1173. A quantidade de voadas direta é o gol 1173. A 2000 da Elbo, 1173.